o progresso que te impede de amar. Cortando suas asas pra você não voar. Cegando os seus olhos pra não enxergar. Aquilo que se sente não dá pra explicar. Vazio, saciado, deserto do mar. É o que não faz, manda comprar. Acostumado a não sair do lugar. E quem sou eu pra te contrariar? Tá tudo certo, tá tudo no lugar. Tá vendo tudo e não quer falar. Tá confortável, deixa como está. Tá vendo tudo e não quer mudar. E se arrepende do que vai falar. Incomodado, segura seu copo. Toma um trago antes do jantar. Com a sua vida, só por cima. Então pra quê? Pra que eu vou mudar? Se não muda, não conhece o amigo. Não muda, não consegue te abraçar. Se não muda, não conhece o amigo. Ela não muda. E a chuva nunca vai parar. E a chuva nunca vai parar. E a chuva nunca vai parar. E a chuva nunca vai parar. Esse é o homem do futuro. Esse é o homem do futuro. O poder e o progresso que te pedem de amar. Cortando suas asas pra você não voar. Cegando os seus olhos pra não enxergar. Aquilo que se sente não dá pra explicar. Vazio, saciado, deserto no mar. Esse é o homem do futuro. Esse é o homem do futuro. Acredite, não deixe de acreditar. Não se permite, não consegue enxergar. Hoje o seu corpo acabou de queimar. Vê se não desiste, não deixe de desanimar. E não hesite, a chuva nunca vai parar. Vai parar. E a chuva nunca vai parar.